lugar, bom dia, continua aproximação, aguardo 362. Continue aguardo 362. Está chovendo no campo? Negativo. Sem chuva, a última aeronave pousou e foi uma pista úmida. Beleza, obrigado. Pela minha luz, se eu quiser, acionar a identificação do Tadinho, chegada bom médio, no para o nível de voo 050. Dia bom médio, 050, médio 50, está vindo para a cidade de voo, amor, tá? Aguarde. Patrulha, bom dia, São 3663, contato radar na decolagem, subavia, saída São Bruno para o nível de voo 342. Curva, direito para iniciar a formação, 3663. 3304, chamo Centro Recife, frequência 1.2.8, alterna 1.2.0. 3303-2.0, obrigado, bom dia, tá? 3304. Dois, né? E depois, 910, voo 1-2, que vieram. Fala ingresso, vai ser fácil, o que é que nos vemos, reporta essa área. O que é que você faz que recebe o 0140, só depois que nos vemos, né? Negativo. comandante, eu passo de 9800. Quando possível, o passageiro solicita voar direto do destino para a conquista. Aqui, passageiro 9800. Guarde, passageiro 9800. Zero, Hélio Salvador, bom dia, o Conselho 2582, da Lima. Conselho 2582, eu sou a identificação dessa via chegada com o Mediano para nível de voo 050. Via chegada com o Mediano, portanto, 1 para 050, 2582. Via 250, para o localizador, curva à direita, proa 055, informe estabilizado. Direito 055, 2250, está em abordagem estabilizado. Desregista? Puxa para 2 no pé, deixa nomear 250. 2250. Tomada anteriormente agora com 155 nós de grau de speed em redução. Inicie redução para 170 nós. Recebido para 1709, será mais 250. Oscar Bravo, por fim. Passando 2-0, como se registra o 180 na TAC-6, o registro está aqui? 0582, dessa via para 2-0, o registro da última 0-2-0, autorizado o final do procedimento era sexual e forma estabilizada. Sistema via para 2-0, localizado ali a TAC-6 da 1-0, o fonte aérea 2582. Afirmo, Cholé 6250, agora a chuva sobre o campo de leve a moderada, o ajuste no 020, 090 graus, 149, confere que estão olhados. Afirmo, Cholé 6250. Chamar 6301, bom dia, me mantém disponível. São 57 direito no 209. 209 direito. Você era 2733, você vai na nossa linha, no pátio, utilizando o hotel, na parte, no hotel. 3, na sua relação. O sinal 6311, utilizado o colégio da Pistão 0010 graus, ele tem sua. Vou falar em direção ao zero, sinal 6311. Pista molhada e sem chuva sobre o campo, utilizado pouso, vento 080 graus, 1-1, né? Autorizado pouso, confere 2582.

Flagstone 02161. Quanto está a grana pessoal ali na frente, entendeu? Juliano, se autorizado a alinhar, reporte para o telecódio. Confirmando, já está pronto? Estão autorizados, né? Eles têm em decolar com a missão do 7, 0, 9, 0, grau, 8, 9. 4 ao Ponce, está fazendo alguma serra dentro do 368 para a final do ILS Whisky. Puma 094, como está conformado anteriormente, agora a posição de 1 hora, 21 milhas, como é o Whisky. Passando 065 para uma centena Charlie 208. Após etapa autorizada, servidor 368, desça para 2.500 pés. Sete autorizada para 2.500 pés, após etapa, voa Serra Vista 368. Obrigado. Após ETAP, voo 366, servidor 366. Após ETAP, voo Serra Vista 366, com 1094. Voo Sérgio 369, desça para 4.000, autorizar o procedimento do ILS Whisky. Fórum 094, confirmado é 369 ou 366? 369. Sérgio, se avisa 369. Passou fora da barra, Marcelo Rio, Polícia Júlia. Polícia Júlia, a gente fica com essa luz da coordenação. Graças, Júlia. Como 800 de teto, 2.000 de visibilidade, chegou moderado. 7.094. Confirmando 2.800 de visibilidade. 207, passou nível 250, 160, até bom sono. Azul 4207, acione a identificação dessa via, chegada a ponto para nível 050. Terceiro via, bom sono ao 050, 4217. Chame 135, request no 23.8, até no 28.8. 238, 288, voo 2065. Meteu 25, chegou para 4.000 pés e chame controle Salvador em 120.8. Chamando 120.8, 8, gol 1-0, 9-4. Ali contato com o controle, confirma as condições do carro, por favor, no momento. Chuva moderada a pesada, pista moderada forte, pista molhada. Última aeronave que chutou pousar a RMT. Excelente, dá por informação, 4207. Operação para interceptar o final do procedimento, curva direita para 190, limitado pela radial 180 de Salvador. Gente, além de possibilidade de mantermos em órbita em alguma posição de sua preferência para evitarmos uma aproximação já de imediato, aguardar melhoria de condições? Afirmativo. Após curva direita, completa para a de etapa. O etapa inicia a órbita, mantenha 4 mil pés. Gente, da presente curvada direita para o 190. Está marcado 4 mil pés. 040. Identificado 4 mil pés. Controle o 4207, seguindo o colega da Gol aí, também solicita 4 esferas aí na posição pelo, aguardando a melhoria. O azul 4207. Inicie esperas em pelo, nível de voo 050. Esperas em pelo, nível 050, 4207. Decolagem autorizado, pista 1-0, vento 0, 9, 0 graus, 159. Gente, livre decolagem, pista 1-0, 27, 70. Correio 1-2-3-0, ponto de espera 1-0. Ponto 3-0, após a rolagem da azul, olhar e manter pista 1-0. Pois a terra ali, mantém 1-0, voo 1-2-3-0. Recebe com os 29, mantenha a réplica cruzada 5 mil pés, corrigindo, nível 050, fundo controle. Puxando o controle Salvador 120 decimal 8. Afirmativo, vai manter a proa até cruzar 5 mil pés, pessoal, controle 208, 270. Controle uma boa, azul 2770. Azul 2770, contato na dona decolagem. Mantenha a rota de decolagem até 5 mil pés, depois direita, coral. Gente, vai manter até cruzar 5 mil, após direita, coral. 2770. 198, informação November, mantém 1950. Então, 198, a sua identificação. 18. Desse avião, chegada no mediano para nível de voo 060, como condições meteorológicas no campo degradadas, 800 pés de teto, 2.800 de visibilidade, chuva moderada a forte. Confirma intenções. Ok, sim. Desce ao 060, no terceiro momento de rumo. A princípio, nossa intenção é prosseguir na aproximação. Certo. Controle Salvador, linha curso, 02. 02 na tarde. Série 2733, serviço radar encerrado, 58 milhas, oeste de Salvador. Para serviço de informação elétrica, chame 105, frequência 128, decimal 8, retornando 26, decimal 0. 1288, 1260, Conselho 2735. 2770, Rui Coral. Direto do Coral, 2770, 2153. O tráfego 10 horas, 1 ou 2 milhas, escutando espera sobre a posição TAP, matando em 4 mil pés. Ajuste o altímetro para 1 a 0, 2 a 0. 5 mil pés.